Sentença, a presença da solidão. Eu sei que nada foi em vão, sei que nada foi em vão. Mortes, amores perdidos na mente, só confusão. Eu sei que nada foi em vão, sei que nada foi em vão. Ausência, sentença, a presença da solidão. Nada foi em vão, eu preciso pensar assim sobre os amores, amigos e até quem fez mal pra mim. Quem partiu, deixando saudade e um grande vazio. Só brilhava e agora uma nuvem cobriu. Mas a guerra por dinheiro, ganância o tempo inteiro. Quem pode me esclarecer? Quanto custa pra se vender? É complicado e a vida nunca é fácil pra ninguém. Problemas é só numerar a escolha de 1 a 100. Sem razão pra viver, fica difícil seguir. E quem era pra somar, agora faz de dividir, certas respostas com certeza não temos, mas o Senhor Divino tem razões que desconhecemos. Por isso, livrai-nos do mal e perdoai nossas ofensas. Ódio, sangue, tiro, dor, cada cabeça uma sentença. Não deixe que a vida pareça um problema sem solução. Os irmãos que perderam a vida na noite, só Deus sabe como estão. Como foi o marinheiro, por causa de treta perdeu um parceiro. E o triste é saber, não foi o último nem o primeiro. Mais uma baixa, mais um caixão, e a falta que faz um irmão. Mais uma mãe que chora e implora justiça de joelho no chão. Quem se arrependeu, quem sangrou, quem matou, morreu, me diz quem. Procura a resposta, quem vive lembrando e quem já esqueceu. Faz parte dessa trama, não foge desse jogo. Traição, polícia, dinheiro, droga, arma de fogo. Momentos felizes não podem ficar só na lembrança. Vingança resulta em lágrima e matança. Esperança não pode morrer, é só o que temos. E a vida vai sempre de contra tudo que nós tememos. Não pense que é imortal, que é invencível, que é maior. Agindo dessa forma pra se atrair ao mal. Nada foi em vão, mas é preciso correr pelo certo. Com Deus, só Deus, só Deus está sempre por certo. Eu sei que nada foi em vão, sei que nada foi em vão. Mortes, amores perdidos na mente, só confusão. Eu sei que nada foi em vão, sei que nada foi em vão. Ausência, sentença, a presença da solidão. Eu sei que nada foi em vão, sei que nada foi em vão. Mortes, amores perdidos na mente, só confusão. Eu sei que nada foi em vão. Ausência, sentença, a presença da solidão. O tempo explica muitas coisas incompreensíveis. A gente espera que sempre o futuro seja em terra firme, simplesmente com medo do que podemos perder. Porém, depende de mim, além do destino ter fé que eu vou vencer. Enquanto eu for alguém que quer viver pra ser melhor que antes, estarei preenchendo meu livro da vida com diamantes, sementes que plantadas com respeito, regadas com amor, entenderão quando se tornarem frutos a dor. E assim, na luta contra o caos, a arma certa é o bem. E aí o mundo gira, quando fizeres o mal pra alguém. Não vai ser a lei, penal ou civil, ou coisa assim que vai julgar. A perfeição do peso da mão de Deus fará enxergar. Ou se não, se for mais eu, se eu não conseguir abrir mão de costumes, estarei vivendo ou vegetando, serei guerrilheiro ou imune à mudança. A volta por cima, real revolução. A vida nos reserva fatalmente muitas lições. Tudo passa e nossa história não estará pelo avesso assim. Sem final feliz porque tá longe o fim eterno. O terno era novo e agora as taças comem. Certeza do amanhã que o hoje será ontem apenas. Viver sinceramente é o que eu quero e desejo pra quem convive e convive nessa vida o mesmo. Me orgulho quando penso que cheguei até aqui. Cada segundo, todas as estradas que eu percorri não foi em vão. Foi em vão. Eu sei que nada foi em vão, sei que nada foi em vão. Mortes, amores perdidos na mente, só confusão. Eu sei que nada foi em vão, sei que nada foi em vão. Ausência, sentença, a presença da solidão. Eu sei que nada foi em vão, sei que nada foi em vão. Mortes, amores perdidos na mente, só confusão. Eu sei que nada foi em vão, sei que nada foi em vão. Ausência, sentença, a presença da solidão.